Pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. E aqui que truco não tem para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. E aqui que truco não tem para as mãos de qualquer um. Quando as mulheres reclamam, os homens se agitam com razão. Falta saber o culpado que foi atrevido com a sua mão. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. É aqui que truco não tem para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. É aqui que truco não tem para as mãos de qualquer um. Porque tem charme no passo, você tem melaço, você é bom. Sinto o balanço do clima, que aqui não há primas para confusão. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. É aqui que turuco não tem para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. É aqui que turuco não tem para as mãos de qualquer um. O meu lugar escolhido é estar distraído com quem? Nesta aqui zomba bonita, por causa da bronca ela vai acabar. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. É aqui que turuco não tem para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. Caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 54ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje assinala-se uma data especial, de veras marcante na história do nosso belo país, que é Portugal. Rimou e é verdade, amigos ouvintes. Viajemos até Angola para recordar o dia 4 de fevereiro de 1961. Revolta em Luanda, com ataques à casa de reclusão, ao quartel da Polícia de Segurança Pública e à Emissora Nacional. A ação, considerada como o início da luta armada em Angola, decorria naquela noite. Há 50 anos, surgiu a primeira batalha daquela que seria a Guerra do Ultramar. Faz hoje precisamente meio século e, por isso, iremos escutar exclusivamente músicas de artistas ou grupos angolanos, nativos do país que deu origem a este conflito longo e sangrento. Começamos com a canção Curumba, trazida pelo mítico Bonga, um cantor que dispensa apresentações, não é verdade? Talvez não seja. Os meus amigos ouvintes teriam a informação que o verdadeiro nome de Bonga é José Adelino Barceló de Carvalho? Pois nem eu sabia até hoje. Segue-se um nome bem mais recente que, na sua jovem idade de 30 anos, é um dos artistas mais conhecidos em Angola. Cantor de rhythm and blues, soul e kizomba, chama-se Anselmo Ralph e traz-nos com Edson Estrela Ducho Inguabi, É Minha Filha. Alô? Alô? Sim, Anselmo. Sim, pai. A minha filha ligou para mim e disse que tu chegaste às 3h30 da manhã. Tu chegaste às 3h30 da manhã, não quero saber. Mas essa coisa que tu estás a bater a minha filha, eu não estou a gostar. Não estou a gostar. Você a encontrou na rua? Você a encontrou na rua? Eu fui na tua casa, casei com ela. Não. Você com essa cara de ser mesmo um bandido? Criminoso! Bandido! Cala a boca! Cala a boca! Mas calma! Deixa eu falar agora. Diz-me quem criou essa mulher desde o berço. Quem se preocupou com educação, saúde e teto. Quem lutou a vida inteira pra dar-lhe o melhor. Quem lutou, chorou no parto, agora diz-me se foste tu. E aí tu vens armado em todo poderoso. Levantas a mão pra ela, armas-te o gostoso. Mas olha, seu criminoso, cala tua boca, deixa-me falar. Não te esqueças que ela é minha filha, que eu criei com tanto sacrifício, yeah. E aí tu vens, maltratas a minha filha. Mas quem te deu esse direito? Se não consegues ser homem, então traz de volta, traz de volta, Imagina se fizesse o mesmo com a tua irmã, ou com uma filha, possas vir a ter um dia um homem qualquer que a destratasse, que a desrespeitasse e que lhe espancasse. Ela é tua mulher, precisa de amor e respeito. Quem vai lhe dar valor se não fores tu como marido? É sangue do meu sangue, não te esqueças disso. Existe, és marido, mas nunca és pai. É minha filha que eu criei com tanto sacrifício, yeah. E aí tu vês, maltratas a minha filha. Mas quem te deu esse direito? Se não consegues ser homem, então traz de volta, traz de volta, traz de volta. Sacrifício, yeah. E aí tu vens, maltratas a minha filha. Mas quem te deu esse direito? Se não consegues ser homem, então traz de volta, traz de volta, traz de volta, é minha filha. É o compositor e intérprete da geração mais recente da música popular urbana de Angola, Mortala Fanzoni Bravo de Oliveira, mais conhecido por Dog Murras, canta Meu Povo. Angola, Angola, Angola. Investir pra vocês, não recebemos. Dog. Guto, que antes era conhecido como Bantu, nasceu em Luanda, na capital, ficou imortalizado pelos sucessivos duetos com o célebre rapper Boss AC, proveniente de Cabo Verde, e pelos êxitos do grupo Black Company. Aqui, interpreta Mais Forte. Linda moça, enamorada, tu sempre foste sonhador, face de anjo, tão inocente. Diz-me então por que choras tu agora? Eu sei o que procuras. Tens de preencher o teu vazio. O teu corpo, a tua alma são de quem estiver disposto a amar. E cuidado, não te deixes enganar. Aprende a cuidar de ti. Escolhe bem quem tu vais amar. Eu sei que é difícil, mas tu és mais forte do que pensas. E não chega para te derrotar. Fiques triste, levanta a cabeça, não te deixes abater. Tu sempre foste protegida, agora estás sozinha, não sabes o que fazer. O sol não brilha, chove lá fora, e essa dor no peito não se vai embora. Linda moça, não chores mais, teu único erro foi amar demais. Cuidado, não te deixes enganar. Aprende a cuidar de ti. Escolhe bem quem tu vais amar. Eu sei que é difícil, mas tu és forte o que pensas. E erro não chega para te derrubar. Nosso colega, estimado diretor Carlos Bonaparte, falar de música de Angola sem falar de irmãos, verdade? É quase o mesmo que falar de Roma ou do Vaticano sem falar do Papa. Ouçamos então Irmãos, verdade, com a melodia Dá-me um Beijo. Quero apenas te pedir só mais um beijo. Um beijo para eu sentir que gostas de mim. Quero também te pedir

manda-me um bico, uma mensagem, um e-mail assim, para eu ter a certeza que pensas em mim, afinal é só uma mensagem, uma mensagem, manda só uma mensagem, uma mensagem, uma mensagem, manda só uma mensagem, uma mensagem. Manda só uma mensagem. Liguei a tarde toda, nem atendeste mais. Fiquei à tua espera sem saber a que horas serás. E a saudade que está dentro de mim já está demais. Retorna-me a chamada, por favor, diz só que faz. A tua voz abufando me traz paz. Não quero ser chato, se for assim não ligo mais. De frente para trás escrevo essa mensagem muito mais. Tô doido para te ouvir e desligar o móvel jamais. Bebe, liga só uma mensagem. Já que eu não posso ter, tô perto a tua imagem. Pra ti não é novidade que sou teu fã. E se ligares a nossa boca aparecerá no ecrã. Pra não ficar sem carga deixo no carregador, mas tô ao lado. Só não demores por favor. Infelizmente o que nos une é um simples telefone. E não deixarei de atender mesmo que eu tenha é só uma mensagem. Uma mensagem, yeah. Manda só uma mensagem. We going like uma this. Mensagem, uma mensagem. Ainda tô fora um bem. Uma mensagem, me liga só, manda só uma mensagem. Uma mensagem, uma mensagem. Mesmo que for privado, eu vou atender. Unite o móvel se eu não me interessa, baby. Não precisa escrever muito. Uma linha será suficiente pra matar a saudade minha. Tô cheio de carinho pra te dar. Se disse o que não devia, vai me desculpar. Às vezes não aguentas a saudade selvagem, mas por favor, manda só uma mensagem. Só uma mensagem. Uma mensagem. Manda só uma mensagem. Uma mensagem, uma mensagem. Manda só uma mensagem. Eu só preciso de uma mensagem. Assim. Manda só uma mensagem. Uma mensagem. Um ligação. Um bipe só. Se não for pedir mais uma mensagem. Um ligação. Não vou pedir mais uma mensagem. Ligação, um bip só. Não vou pedir mais uma mensagem. Ligação, um bip só. Saltamos novamente para um passado mais distante. Emílio Vítor Caldeira McMahon de Vitória Pereira, mais conhecido por Milo, e Raul José Aires Corte Pérez Cruz, ou Raul Indipo, formaram um dueto de grande sucesso no território nacional. Ouro Negro canta Moanda, Banana e Cola. Tengo ganas de chorar quando me acuerdo de Angola. Tengo ganas de chorar quando me acuerdo de Angola. Banda, banana e cola. Banda, banana e cola. Banda, banana e cola. Isso se come em Angola. Banda, banana e cola. Banda, banana e cola. Banda, banana e cola. Isso se come em Angola. En Angola las mujeres son palmeras dibujadas. Que la luna no se atreve a alumbrar su piel tostada. La, la, la. Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola. En Angola las mujeres son palmeras dibujadas que la luna no se atreve a nombrar su piel tostada. La, la, la. Que vontade de chorar quando me lembro de Angola. Que vontade de chorar quando me lembro de Angola. Mamba banana cola, mamba banana cola, mamba banana cola, isso se come Angola. Mamba banana cola, mamba banana cola, mamba banana cola, isso se come Angola. Mamba banana cola, mamba banana cola. Ai que saudade, meu Deus. Começou como cantor kizomba, lançou seu primeiro álbum em 1988. As suas canções tratam temas diversos como o governo, a vida cotidiana dos angolanos, a guerra civil e a corrupção. O seu nome é Paulo Flores. A melodia desta vez é Garina. Vinha passando pela marginal, quando vi uma garina. Pedi pra ir à chibela comigo, pois não queria estar sozinho a pensar no meu destino. Estava mesmo desesperado, de ressacas fatigado. Mas quando vi aquela garina, a tristeza arrefecer e a esperança renascer. Ela vinha tão bonita, vinha mesmo a calhar, desfilando pela ilha, como as noites de luar. E foi então que eu tentei chamar, tentei gritar, ai, tentei falar. Mais um cão para Maria. Foi então que aconteceu, que ela caminhou pra mim num sorriso igual ao meu. Ela olhou, me disse assim: meu nome é Maria, então, como é o seu? Eu moro na ilha, na casa do Tadeu. Meu nome é Maria, como é o seu? Na casa do Tadeu. Culu, culula. Dançando, rasgando. Quem no salão? Yeah. mais um artista da nova geração angolana. Vindo de Sumbé, ouçamos Yuri da Cunha e General. Atenção, minha senhora, não confundas prudência com incompetência. E já dizia o meu avô que o seguro morreu de velho. Aí, pode me chamar, pode me chamar, mas mulher do general, aos meus olhos vira homem. Pode me chamar, pode me chamar, mas mulher do general, aos meus olhos vira homem. Hey! Não penses que vontade não me falta, não sou de ferro não, minha senhora. Mas se o general me apanha, sou eu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Pode me chamar, pode me chamar, mas mulher do general, aos meus olhos vira homem. Pode me chamar. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música. Um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a grupos ou artistas angolanos. Porque há precisamente 50 anos teve início a Guerra do Ultramar, com ataques na capital de Angola, Luanda. O balanço oficial de vítimas foi de cerca de 40 assaltantes e 7 polícias, já que as forças portuguesas, recuperadas da surpresa inicial, neutralizaram com facilidade o ataque realizado com katanas e varapaus. Peço perdão aos ouvintes mais atentos, pois na semana passada anunciei que hoje iremos viajar para outra cidade europeia, possivelmente até portuguesa, para continuar um ciclo que representa uma pequena viagem pelo mundo. Mas esta efeméride saltou-me à vista e não quis ficar indiferente à data de 4 de fevereiro de 1961. Com certeza me compreenderão, pelo menos será nesse sentido que irão as minhas preces. Então, para fechar, Rui Alberto Vieira Dias Mingas, além de cantor, foi ministro angolano do desporto, embaixador de Angola em Portugal e até participou no saudoso programa Zip Zip. Rui Mingas vai interpretar a muito conhecida Meninos do Ambo. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do Ambo fazem alegria. Do céu puxando as candentes mais bonitas, com lábios de dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras. Os meninos